Marcelo Zaniolo. Eu sou o Bruno Lombardi. E eu sou o Diego Locou. E esse é o JPC Cast número 15. Então hoje temos aqui a ilustre presença de um cara que tá pra gravar com a gente faz quanto tempo já? Uns meses? Anos? Décadas? Desde que existe o SBT, né? Nossa senhora! Então vamos lá! Oi, Lombardi! Pegando o link do Diego, né? Bruno Lombardi, olha só! Seja muito bem-vindo ao Livrocast, cara! Eu que agradeço o convite, porque eu sou fã de vocês há muito tempo que eu escuto, se eu não me engano, desde o... sobre o Poderoso Chefão. 23? 25? Eu não faço ideia. Faz tempo. Marcelo, o Poderoso Chefão... O Diego... Foi o 25. Depois de colocar no Google, né, cara? No Google não, né? Na busca do próprio site, né? Do blog. Mas então, Bruno, bem-vindo, cara. A gente começou mais um ouvinte nosso que vem gravar com a gente, né? Virou podcaster no meio do caminho. Ou tu era podcaster... Não, tu virou podcaster depois, né? Não, eu já tinha o podcast. Era um projeto meio nas coxas, meio, como eu gosto de dizer, roots. Mas já tinha, já. A gente já fazia o milkshake sem gelo na época, né? Ainda não era o 300ml. Aham. Mas já saía alguma coisinha de vez em quando, bem raro. E depois reformularam o site, mudaram o formato do programa, né? Então, isso. Cara, se apresenta, fala quem você é, onde você, entre aspas, trabalha. Ah, eu sou, como eu já disse, o Bruno Lombardi, eu sou atualmente autoproclamado CEO do milkshakesemgelo.com.br. Que medo, achei que fosse falar do SBT, cara. Não. As pessoas confundem o Lombardi com o do Silvio e com a Bruna, e infelizmente eu não tenho contato com nenhum deles. O Lombardi, ainda bem que se não seria a mesa branca, seria muito estranho, né, cara? Mas podia ser um filho, né, cara? Um neto, alguma coisa assim, né? Não. Nossa família é grande mesmo, mas não tem ligação. Mas, enfim, eu sou... Então, eu sou também co-host do 300ml, que é o nosso podcast semanal sobre o mundo pop, nerd, ou como as pessoas quiserem chamar. Séries, games, filmes, quadrinhos. Qualquer coisa, cara. A gente achou engraçado, vai pra pauta. Não tem muito critério, na verdade. Eu acho que o mais baixo que a gente chegou foi falar sobre a possível traição do Obama com alguma dessas cantoras que eu esqueci o nome agora. A Beyoncé, porque eu ouvi o episódio e não acreditei. É, a gente fala de qualquer coisa. Mas é isso, não sou um cara muito assíduo da podosfera ainda, mas tô chegando aos pouquinhos. Não, mas cara, bem-vindo, espero que volte mais vezes, né? E tem uma coisinha que tu não falou que é importante falar, eu acho legal até a gente discutir um pouquinho na introdução do programa aqui sobre isso. O senhor é pai também, né, cara? Sou pai de uma menina maravilhosa que vai completar 2 meses, cara. 2 meses, a gente falou sobre isso, acho que no último episódio, não lembro mais. Sofia, certo? Sofia. Eu queria perguntar, cara, já que a gente tá num podcast de livros, né, acima de tudo, você é um cara que lê bastante, né? Menos do que eu gostaria, cara. Todos nós. Tô bem relaxado ultimamente, viu? Já tive uma média melhor. Cara, como é que tu pretende fazer a tua filha ler, cara? Cara, como eu vou fazer ela criar gosto, eu ainda tô tentando imaginar, mas eu já sei que eu vou ler Fundação pra ela, cara, do Asimov. Nossa, mas quando for mais velha, né? Não pequenininha. Não, de bebê, porque ela vai acostumando com o negócio. A tática é essa, que depois eu também ela crescer e não gostar. Mas acho que vou ter que partir pro padrão. Vou ter que ler contos de fada, esses livrinhos cheios de ilustração com quase nada de texto. E aí vou partir pra sei lá. Sim, cara. Agora sim. Entendi tudo, Marcelo. Entendesse tudo? Entendi o porquê que você falou no começo que você roubou. É, em off, né? É, em off. Não, foi um golpe baixíssimo, cara. Uhum. Foi baixíssimo. Mas, ô Diego, só pra acabar o assunto aqui, eu sei que tu não é pai ainda e tal, acho que tá longe de ser, não sei. Eu pelo menos tô. Tens algum planejamento pra quando teus filhos crescerem, cara? Deixar solto e eles que se virem, ou vai motivar a literatura de alguma forma? Não, assim, pra fazer eles lerem primeiro, Marcelo, assim, acredito que matriculado numa creche, né, que tem alfabetização e tudo mais. Esse tipo de coisa é importante também. Ai, cara, tá vendo, Bruno? Não tem como levar um papo sério, cara. Não, isso é fantástico, cara. Eu realmente tô surpreso. Eu achei que era truque de edição, cara. Achou que era zoeira minha, quem sabe. Ah, cara, mas eu desisto de ter um papo sério. Eu acho que a gente deve julgar livros e simbora. Vamos lá, salve a vinheta, então. Vamos julgar livros pela cara. Better than a junkyard dog. Julgando pela capa. O sol desvelado. Sobrevivente. Bom, então, eu falei em off pro Diego e pro Bruno que eu tinha roubado. O Diego colocou isso em pauta agora na introdução do programa. Na verdade, foi uma coincidência, né? Nem tão coincidência. Eu resolvi falar de um livro e depois eu resolvi chamar o Bruno, porque achei legal a presença dele aqui, eu achei que faria alguma diferença, porque eu vou falar do autor... É que o Marcelo tava precisando se sentir um pouco querido. Tô precisando de apoio popular, cara, é verdade. Não, eu vou dizer que eu tinha certeza que quando eu fosse gravar com vocês, ia trazer a mesma sequência de sempre. Um livro de menininha, um livro não tão de menininha. Não, não foi o caso, cara, não foi o caso. Talvez uma inversão dos papéis, não sei, mas eu tava preparado pra isso, cara. Você me desconcentrou agora. Cara, pra ganhar esse apoio popular que eu tô tanto precisando, eu chamei o cara pra falar do autor favorito dele, né? Eu chamei o Bruno pra falar do Isaac Asimov, que é o autor do livro que eu vou julgar hoje, que é O Sol Desvelado, da editora Aleph, não sei como é que se fala. E, cara, vamos lá, né? Estão preparados pra falar de Isaac Asimov hoje, ficção científica? Sempre? Sempre? Sempre. Eu tô preparado e os meus cachorros também, ó. Eles gostam, né? Eu acho que eles ficaram bravos comigo porque eu roubei. Isso, eles estão manifestando ali na frente. Quando eu digo roubei pro ouvinte desavisado, né? Porque a gente chama o convidado e fala de livros surpresa. Livros que eles não conhecem e não leram, de autores que muitas vezes eles nunca tiveram contato. E hoje eu, pelo contrário, chamei um expert no assunto, né? Bruno, tu chegou a ler O Sol Desvelado, cara, do Isaac Asimov? Não, cara. Eu gravei com o pessoal do Desventura Cast um tempo atrás. Uhum. E aí eles resolveram dizer a mesma coisa que você, que eu sou um expert, que eu sou um especialista, que eu sou não sei o quê. Eu já disse que eu não sou... A nível Brasil, o fato de eu ter lido uns 4 ou 5 livros do Asimov é grande coisa. Com certeza. Mas eu não sou tão especialista assim, cara. Eu sou entusiasta. Mas esse ainda não tive o prazer de ler, cara. E agora você mostrando a capa aqui já bateu forte no coração, cara. Eu descobri esse livro por e-mail marketing da editora, né? Mandou pra mim e eu achei muito bacana o nome, a capa e tal. Pra apresentar a sua capa rapidinho, ela é um fundo preto e tem um planeta na frente amarelo, né? Muito próximo do que a gente imagina ser o Sol, mas é um planeta. E o planeta tem uma configuração, em vez de continentes e tal, aquelas ramificações eletrônicas de um chip, de um... Enfim, uma bateria, alguma coisa eletrônica, né? Que brinca com a ideia de ficção científica, de robôs, que é muito marcante pelo que eu sei, nunca li Isaac, mas que é muito marcante na obra desse autor, né? Então são cores... São 4 cores, né? O branco, o preto, o azul, que é como tá escrito o nome do autor, e o amarelo do planeta. O link da capa tá aqui embaixo, caso você queira jogar com a gente, né? E algo bem minimalista, assim. Eu achei bem bacana e chamativo, assim. Cara, eu ia dizer que a fonte também que usaram pra escrever Isaac Asimov é fantástica, né? Em vez de A é um triângulo, em vez do O... É fantástica. E ela não tem um padrão fixo, né? O que é bem interessante. Eu trabalho um pouco com design e eu fiquei bem surpreso com a fonte escolhida, assim. É um negócio, um trabalho realmente primoroso. Ela tem uns riscos, né? Umas ramificações, é bem bacana. Ela não tem uma sequência, né? Uma lógica por trás da fonte, né? Pode ver que o A nunca bate, né? Uhum. São 3 As escritos, 3 diferentes, o S também. Mas será que isso fala sobre o autor, é isso? Não tem uma lógica por trás? Ah, calma aí. Cara, eu sou fã de vocês, cara. Não, não faça uma coisa dessa. Fala mal das imóveis. Tô querendo levar pedrada, peraí, vamos lá. Como não tem lógica, o cara é um gênio, velho. Eu não falei mal, cara. Eu só tô perguntando, eu não sei. Tô cogitando. Estamos julgando pela capa. É um gênio. De repente é por isso, né? De repente o cara que fez a capa quis ser tão genial quanto, né? Eu gostei. Se ele tentou, acertou. Pelo menos pra mim, acertou bem. É, bem bacana, cara. Clique na capa aqui embaixo, ouvinte, e acompanhe com a gente o julgamento. É bem legal, bem, como eu falei, minimalista, assim, né? O que me chamou atenção depois de procurar no Scoob esse livro, né? Pra gente ter depois a parte de nível de notas do episódio, né? Eu não sabia, lendo a sinopse do livro, eu não sabia, depois eu descobri uma outra sinopse que fala, faz menção a isso, que ele é o segundo livro de uma série chamada A Série dos Robôs. Tu conhece a série? Também não conhece, Bruno? Não é obrigado, cara. Só uma perguntinha. Não, é como eu disse, eu não sou um grande especialista, eu sou um entusiasta de Asimov. Eu não conheço a série, cara. Tenho que reconhecer. Ao que me parece, esses livros são independentes, tá? Apesar de ter, lógico, uma ordem cronológica e tal, né? O primeiro livro da série que vem antes desse, portanto, é As Cavernas de Aço, que eu também nunca ouvi falar. E esse Sol Desvelado é um lançamento da Aleph. Não tô ganhando nada pra falar isso, né? Mas tô frisando bastante. Porque ele teve uma outra edição antes com o título de Os Robôs. Então a gente já fica meio sabendo o que vai tratar, né? Talvez tenha alguma relação com a capa ou não. Imagino que tem. É, o Cavernas de Aço, eu também ainda não consegui ler, não achei pra comprar. É complicado achar Asimov por aqui. Mas eu sempre tive curiosidade de ler. Sempre falaram muito bem do livro pra mim. Então se faz parte de uma coleção que tem o Cavernas de Aço, subiu bastante já no, na minha avaliação aqui. É, eu não sei quantos livros são essa série, não sei se a Aleph vai publicar outros, né, mas beleza, eu vou ler sinopse então pra gente começar a debater expectativas, o que acha e tá, tal, o Diego da opinião dele também. Maravilha. Pode ser assim? Ok. Então vamos lá. É, após as reviravoltas de sua última missão, o detetive Elijah Bailey, ou Bailey, é recrutado para investigar um caso de assassinato aparentemente insolúvel. Obrigado a enfrentar sua fobia de espaços, ele viaja até Solaria, um planeta sideral de apenas 20 mil habitantes, mas onde cada ser humano dispõe de um contingente de 10 mil robôs positrônicos para lhe servir. Então eu tô tentando imaginar um planeta aí com bem mais robôs do que humanos, né? Numa escala aí, realmente 10 mil pra cada um, né, cara? Uma escala realmente absurda, assim, bem... Essa é a sinopse simples, direta, ficção científica, robôs, espaço, viagem interplanetária e, enfim... Cérebros positrônicos, não se esqueça desse detalhe. Então, o que que significa isso, cara? Desculpa a ignorância. Os cérebros positrônicos, quando o Asimov começou a escrever sobre robôs em 1930 e qualquer coisa, a gente não tinha conceitos de computador, de placas, de eletrônicas, essas coisas todas. Então, na cabeça dele, um robô era controlado pelo cérebro positrônico, que foi na época que descobriram os pósitrons, que era a partícula que ele se julgava ser mais rápida do que a luz, e, enfim. Uhum. Então, ele criou um cérebro que era movido pelos pósitrons, é o cérebro positrônico, que é a alma do robô como um todo, né? E é curioso que, como na época também a gente não tinha esse conceito dos computadores, ele... todo quando o robô dava problema, os engenheiros tinham que abrir plantas de papel e ir desdobrando, era um negócio enorme. Levava dias e mais dias pra você estudar o cérebro do robô pra descobrir onde foi que deu o defeito. Então é legal ver como o Asimov era bem pioneiro nesse sentido, assim, ele imaginava coisas, lógico que depois um monte caiu por terra, mas... É, lógico, né, isso... Ele tinha uma imaginação muito rica, cara, e eu acho que é uma coisa mais interessante quando você lê Asimov, é você começar a imaginar ele descrevendo isso em 1930, 40, 50, e é bem legal, cara. Só pra provar esse pioneirismo dele, né, se eu não me engano, não conheço tanto o autor quanto o Bruno, né, mas se eu não me engano, quem cunhou, quem inventou o termo robótica foi o Isaac, né? Isso, isso. Primeira vez que usou a palavra robótica foi ele, então imagina tudo que vem depois. E aí, acharam legal a sinopse, não acharam? Eu fiquei imaginando algo tipo Eu Robô, sei lá. Não sei, curioso, no mínimo curioso. Tu falou brincando ou tu falou sério, Diego? Não, falei sério. É porque o Eu Robô é um livro dele também, né? É um livro de contos do Asimov. Ah, bom. Inclusive, muito provável, a trilha de fundo é do Eu Robô. Provavelmente, imagino. Mas só pra... Eu posso estar falando uma besteira colossal agora, porque eu não li ainda nada com Elijah Bailey. Mas se eu não me engano, ele é um detetive que tem como parceiro um robô. E eles não se dão muito bem. Então, se tiver esses dois personagens, eu acho que vai render uma história fantástica. Cara, na sinopse que a Aleph me mandou, tem o seguinte comentário. O Sol Desvelado retoma o clima policial e reedita a parceria entre os detetives Elijah Bailey e R. Daniel Olivan. Esse cara é um robô? É isso mesmo. Então, ele é um robô com aparência humana. Um humanoide, quase. Isso. Então, tem esse desentendimento entre os dois por isso, né? O cara não gosta de robôs, tem que trabalhar com um, e o cara ainda se parece com ele. É um inferno. É uma relação bem conturbada. É, só o fato de ter antagonistas, né? Um ser humano e um robô como parceiros é bem bacana já. Cara, eu tenho muito interesse pra ler, até por isso eu trouxe o livro pra jogar. Eu não sabia que era o segundo livro de uma série, acabei descobrindo na hora de pôr na pauta aqui, já era muito tarde pra mudar, mas eu acho que dá pra ler esse livro por conta e risco, assim, sem depender do primeiro, sabe? Mas fica a sugestão também de quem quiser ler aí o As Cavernas de Aço, né? Também deve ser um baita, baita exemplar. Eu tenho muita curiosidade. Vocês leriam? Tem vontade? Cara, eu como fã de Asimov, com certeza. Tem que ler, né, cara? Com certeza. É, eu já tô me sentindo triste por não ter aqui na minha coleção, cara. E vamos lá, Diego, tu que falou que parece o Eu Robô, né? Então, comprei a sinopse, mas não comprei a capa. Não é algo que me chama muita atenção. Eu acho que a capa é bem ficção científica, né, cara? Sim. Bem voltada pra esse público, assim, o cara bate o olho, tá aquelas ramificações de chip que tem no planeta, ali o cara já, bom, mas o Isaac vai falar de robô e vambora, né? Eu achei interessante, cara. Dizer que, como o Asimov, ficção científica hardcore, né, cara? Ele é um cara muito, muito científico, né? Então, assim, faz muito sentido ter essas ramificações e pra você deixar bem claro que é um livro de ficção científica, porque se você pegar pra ler quem não tá acostumado, vai sofrer muito pra começar a ler Asimov. Assim, é... Cara, era isso que eu te pergunto agora. Na introdução, a gente brincou que tu ia ler pra Sofia a Fundação, que eu não li, né? Volto a frisar, nunca li nada do autor, mas eu sei, e eu já ouvi falar muitas pessoas, que é um livro denso. É porque, assim, o Asimov, ele era PhD em biomedicina, mas ele gostava de falar de tudo. Então, ele falava sobre os robôs, e falava sobre Deus, falava sobre uma tonelada de assuntos. Então, ele começa a misturar tudo, e aí você começa a entrar ali, vai falar do cérebros positrônicos, ele fala das partículas do pósitron. Caraca. E de não sei o quê. E assim, ele começa a explicar o conceito do termo que ele tá usando. Então, quando ele fala dos hipermotores das naves que fazem as viagens, dos saltos interplanetários, então ele vai explicar como funciona a mecânica daquilo. E assim, assusta. Ah, isso eu sei, é o coração de ouro. Mas assusta um pouco, assim. Mas é bem divertido, cara. Ele, diferente do Tolkien, ele não é muito explicativo no contexto dos assuntos. Ele é bem direto. Olha, o negócio é assim, por exemplo. A gente tem, então, o detetive e tem um assassinato no planeta, sei lá, e ele, pronto, aquilo tá explicado e você vai parte pra ação, entendeu? Começa a desenrolar os diálogos, vão explicando tudo. Não tem porradaria, não tem tiro, não tem nada, assim. É só diálogo um em cima do outro e a ação corre toda em cima disso, cara. É muito, muito legal, cara. Eu tenho duas perguntas, então, antes do Diego dar a avaliação do Scooby desse livro. A primeira, é cansativo de ler Isaac Asimov, não? Cara, eu gosto muito, muito. Eu não fico cansado, assim. Eu até fico muito triste que eu tenho que parar de ler, cara. Não, de verdade. Eu fico, putz, eu não acredito que eu já tô chegando no trabalho, eu tenho que parar. Eu ficava maluco quando eu tava lendo, por exemplo, Fundação. Eu tentei ler numa tacada só, mas não dava pelo tempo. Mas não dá, não cansa não, cara. Se você tiver na pegada mesmo de ler, fala assim, não, eu vou devorar o livro, você vai que nem percebe, cara. Se tiver tempo disponível mesmo, uhum. É um prato cheio, assim, cara. E a segunda pergunta, então, deixando de lado aí as indicações de agora, né, que eu trouxe o Sol Desvelado, que é o tema, que é o livro que eu joguei no episódio de hoje, e As Cavernas de Aço, que é o livro que vem antes desse, né. Diz um outro livro aí legal de começar com o Isaac, que tu acha, Bruno? Eu sou muito fã da Fundação. Da trilogia Fundação. Uhum. Mas eu acho que pra quem nunca leu, seria legal começar com os livros de contos do Asimov. Esse é o Robô, no caso. Eu, Robô, O Sonho de Robô, é bem divertido também. Tem O Homem Bicentenário, tem alguns outros. Olha só, não sabia que era dele. É dele também. Pô. E tem, eu acho que um livro de contos seria legal. Ou se quiser partir pra uma história fechada, uma história um pouco mais longa, assim, você pode partir pro Fim da Eternidade, que é um livro sobre viagem no tempo. E tem romance também. É um livro bem completo. Assim, cara, muito gostoso de ler também. Viu, Diego? Eu roubei, cara, mas valeu a pena. Eu roubei não, é eu roubou, maçã. Cara, eu tava falando de trazer o Bruno aqui, falar de Isaac e tal. Ah, bom. Nossa, cara, eu nunca imaginei essa, cara. Provavelmente, cara, quando eu estiver ouvindo o podcast, eu vou rir de novo. Essa foi muito boa, e cara. E não foi combinado, cara. Enfim. Então, Marcelo, no Scooby, ele tem poucas avaliações ainda. Como tu mesmo falou, é um lançamento, né? E não vai ter muitos por ser Asimov, cara. Ele tem 8 avaliações e tá com nota 4,5 de 5. Uma ótima nota. Não, é um absurdo. Asimov, por favor, teu nome é Asimov na capa, já vale 5. de 5, né? Então, por isso é 4,5. Cara, eu procurei rapidinho aqui outro nome do livro, né? Que, no caso, aquela edição anterior que eu mencionei, Os Robôs, que já tem mais edições, né? Já foram 132 pessoas avaliaram e tá com nota de 4,1. É mais antigo, acho que não tá mais à venda, mas então tá ali entre 4, 4,5 e... Bacana, nota bastante boa. Não, é nota boa, tô brincando aqui, mas tá dentro da média. Esse que eu vi aqui no Scooby, ele tá com 4 avaliações de 5, 4 avaliações de 4, né? Os de 5 foram os que entenderam, os de 4 foram os que não entenderam, assim, mas, pô, as 9 é legal. Provavelmente. Me falaram que era legal, né? Pode ser, não tem como falar mal às vezes, né? De tão grande nome do cara, né? Mas, cara, eu, por mim, é isso. Eu vou ler ou esse livro ou outro e vou gostar e vou comentar depois e espero que os ouvintes tenham se motivado a ler o Isaac Asimov também, né? Mais pessoas aí lendo, né, Bruno? Faz bem isso, né? Bastante, é. Bastante. Eu vou ter com quem conversar de vez em quando. Caso solitário, né? Mas vai lá, então, Diego, julgue seu livro pela capa. Marcelo, o livro que eu escolhi, Sobrevivente, eu comprei já faz algum tempinho. Eu também tenho. Não só por ser Palahniuk, mas achei a capa muito interessante. Me lembrou bastante... Vou falar um pouquinho antes de dizer o que é. Mas me lembrou bastante uma passagem que tem no livro Clube da Luta. É, só um parênteses, calma. O Palahniuk que tu mencionou é o Chuck Palahniuk, autor de O Clube da Luta, né? Isso mesmo, que a gente falou no LivroCast 27, algum tempinho atrás. Olha só. Agora ele foi mais rápido. Eu já pesquisei antes. Mas fica à vontade, pode falar, cara. A capa do livro é como se fosse um impresso de um manual de sobrevivência no avião. Aquelas coisas que tem aquela cartilha com as fotinhas. Fotinhas não, desenhinhos de pessoas. É, como puxar o... Sair de emergência. Sair de emergência, esse tipo de coisa. Ela é toda reticulada, então parece que foi impresso numa impressora offset, né? Que é de alta tiragem mesmo pra esse tipo de material. É, parece que o desenho tá com má qualidade, assim, né? Parece meio borrado, meio... Não que é má qualidade, é reticulado, Marcelo, é diferente. Ah tá, desculpa a ignorância, cara. É quando tu pega, assim, uma lupa ou então alguma coisa pra tu ver um impresso de offset, é, bem de perto ele tem umas bolinhas, assim, porque uma retícula nunca encaixa junto com a outra, assim, certinho. Mas eu sabia disso, fiz de conta que eu não sabia pra te explicar, viu? Só tô brincando aqui de, enfim, ajudando o ouvinte que talvez não saiba. E coincidentemente, né, essa semana aconteceu aí de cair uns aviões e tal, e... Cara, o Diego é muito mórbido, cara. Não sei se foi um bom presságio ou um mau presságio ter grudado o olho nesse livro. Tu comprou antes ou depois da queda do avião? Comprei antes. Então você partiu quase com a mãe de Naka. Nossa senhora, cara. O que seria do mundo se o Diego tivesse poder de prever as coisas, cara, de predição? Olha que esse é o perigo. Eu ia zoar muita gente. Tá louco, cara, tá louco. Mas o Chuck Palahniuk, cara, eu tenho esse livro em casa também. Eu tenho esse livro, Clube da Luta, né, que já fez cast sobre. Tu já leu alguma coisa dele, Bruno? Não li, cara. O contato que eu tive foi com o filme mesmo do Clube da Luta. É, o filme é bem fiel ao livro, cara. É bem bacana. Então, se é bem fiel... Mas o final é bem diferente. É, o final é diferente. É, tem que ser, né, cara? Hollywood. Não, mas é bom também. O final eu gosto dos dois. Mas os dois valem a pena. Os dois são legais. Mas o Diego, a gente julgou pela capa um tempão atrás A Condenada, se não me engano. Então, eu tô batalhando aí pra gente conseguir ler... Pra gente não, pra eu poder conseguir ler os livros da pauta do LivroCast, né? Então, eu tô com um pouco tempo, eu não tô conseguindo fazer leituras fora do programado. Uhum. Mas pretendo sim ler, inclusive ele tá aqui na minha estante, de frente pra mim, me olhando com aquela cara de capeta. Pretendo chegar lá. É, essa cara do capeta é a capa do A Condenada, né? Isso, a capa do A Condenada, exatamente. O link do episódio tá aqui embaixo, clique e ouça também e tal. Mas vamos, de repente, colocar mais um check na pauta, então, Diego, né? Assim tu lê. Exatamente. Vamos combinar. Mas então, cara, já falaste da sinopse, da motivação por trás da compra do livro aí, da pertinência do tema, entre aspas, né? A gente tá fazendo piada com um tema sério, mas enfim, levem na brincadeira, por favor. Diego, diga qual é a sinopse do livro, cara. Ok, a sinopse diz o seguinte, Marcelo e Bruno. Obrigado. Me senti acolhido agora. Tender Branson sequestra um avião e decide se matar. Mas enquanto o avião possui combustível, ele resolve contar a história de sua vida para a Caixa Preta. Numa tentativa de explicar como diabos um sujeito decadente como ele quase se transformou em uma celebridade religiosa. Segundo o livro de Chuck Palahniuk, que é autor de Clube da Luta, como a gente já falou aqui, Sobrevivente é uma história cheia de ironia e sarcasmo, como também tem no Clube da Luta, né? É, isso é bem, bem marcante, né? Que usa como cenário um país que tropeça em seus próprios valores e onde qualquer um pode virar modelo de qualquer coisa. Tender, nosso anti-herói americano, é um homem solitário que alimenta seu peixinho com Valium e presta serviços a possíveis suicidas incentivando suas mortes. Mas que viveu toda a sua infância e adolescência junto à sua família de 13 irmãos em uma comunidade de fanáticos religiosos. Por que um cara como ele seria eleito um novo messias? E seria Tender Branson uma contradição ou uma extensão da loucura familiar? Aí tem um comentário aqui da San Francisco Chronicle, uh-huh, que diz o seguinte sobre o livro. Um passeio com anfetaminas violentas pela excentricidade da fama e da natureza da fé. Caraca, hein? Tem em mente que deve ter alguma coisa aqui bem perturbadora. É, a gente espera isso. É, vai mexer com, talvez com terrorismo, junto com o suicídio do cara no avião, religião, celebridades, que de início deve causar um pouco de estranheza, mas que, como toda obra do, ou todas as que eu li, não tinha que falar nenhum aqui, deve ser uma história que vá se perpetuar como um dos melhores livros que eu já tenha lido, assim. Faz pensar, né? Eu acho engraçado a ironia do nome do livro. É um cara que vai se matar, que ele tá pilotando um avião até acabar combustível, refletindo sobre a vida e tal. E o nome do livro é Sobrevivente. Eu não sei, eu achei bem irônico isso, sabe? É. Exatamente. Eu nunca li nada dele, tá? Então eu tô especulando. Mas eu achei meio pesado, assim, o tema, né, cara? É um negócio que parece ser bem interessante, cheio de nuances. Então acho que vai ser uma leitura... Pode ser pesado e tal, mas eu acho que vai ser uma leitura bem divertida no fim das contas, viu, cara? Eu gosto de coisas que fazem você ficar refletindo depois, assim. Então acho que pode ser uma leitura muito boa. Eu acho que eu vou incluir na minha lista de compras no futuro. Futuro longínquo, que eu tô comprando muita fralda, mas um futuro deve estar na lista. Quando sobrar alguma coisa, né? É, acho que depois da faculdade da Sofia eu consigo. Ah, então, tem tempo, né? Mas uma coisa que me chama sempre a atenção do Chuck Palahniuk, cara, eu só li o Clube da Luta também, nunca li mais nada dele, tenho esse livro, até comprei por causa da sinopse também, que eu achei muito bacana, mas sempre que eu pego um livro dele na livraria pra dar uma olhada e tal, ou vejo em sites, a sinopse é sempre diferente. A sinopse é sempre tipo uma coisa inusitada, assim, sabe? Nunca é, exemplo, tá? Eu sei que o gênero dele é outro, mas nunca é um casalzinho que se conhece, blá blá blá. Ou nunca é, sei lá, uma nave, guerra entre planetas, ou nunca é, sabe, uma coisa meio batida, assim. É sempre uma sinopse que é um pensamento diferente sobre um tema que religião, sobre vida, sobre celebridade e tal, sabe? Eu acho bacana essa forma que ele escolhe pra contar as histórias dele, assim. É bem interessante mesmo, e acaba sendo uma coisa bem provocativa, né? Você obrigar a pessoa a refletir sobre uma realidade estabelecida e fazer um contraponto, assim, eu acho bem legal, cara. Eu agora fiquei bem... Eu tô falando sozinho? Não, pode. Ah, tá. Eu achei que tinha caído aqui de novo. Eu não sei, você tem amigo imaginário, cara? Não, nunca tive, não. Nem um robozinho? Não tive robozinhos. Mas pode continuar, cara. Depende do raciocínio. Bem provocativo, tu falou. Ah, peraí, deixa eu tentar retomar isso agora. Vai pra edição isso, né? Eu fiquei avisado. É, eu imaginei. Eu fiquei com vergonha agora. Não, eu acho que é um tema bem provocativo e eu acho que vai ser interessante você obrigar a pessoa que tá lendo a refletir sobre o que ela já tá acostumada, né? Você fazer fazer ela refletir sobre aquilo de uma forma chocante como essa, né? Então eu acho que... Até porque se o avião bater em alguma coisa vai ser um choque grande, né? Ai. Ah, vai, com certeza. Com certeza. Mas é, eu acho que é uma leitura que vale a pena no fim das contas, assim. Eu vou arriscar de verdade, cara. Fiquei bem interessado. Assim, a sinopse, como a gente aqui do lado ocidental, né? É uma coisa que leva a crer bastante que vai ser algo tipo, ah, o cara é suicida, messias, avião sequestrado. Então deve ser os caras lá do Oriente Médio, sabe? É. Mas eu acho que ele já faz essa construção na sinopse pra gente pensar nisso. E quando for ler realmente o livro, vai ser uma coisa totalmente diferente, sabe? Vai te quebrar a cara. Pode ser. Pois é, cara. Será que tem gente... Será que tem passageiros dentro do avião? Oh, deve ter, porque pelo desenho é um avião de carreira, né? Um avião... Aham, parece, né? Parece... Quatro turbinas, é um senhor avião. Cara, mas só a perspectiva de saber que o cara vai se matar no final com o avião já muda a tua percepção da obra, né? É. E sabe, agora eu tô reparando aqui na capa, eu não tinha me atentado a esse detalhe ainda, que o T é uma cruz, né? Caraca, verdade. Isso. Verdade. É, agora que eu tô olhando aqui, vem esse negócio do conflito, né? Do suicida, do messias, da religião, do terrorismo e tudo mais. Inclusive, é legal falar, né? Deixar bem claro, a imagem da capa tá na postagem, tem aqui embaixo depois o link da capa ampliada e tal, mas o livro tem duas versões, né? Uma outra tem um carimbo, eu acho, de documento pra passaporte, alguma coisa assim. Então, a gente tá falando da capa com o avião. Nessa outra capa não tem nada de cruz e tá bem menos... É, eu não vi a outra capa, mas essa aqui é muito boa, cara. É uma capa bem bonita, pra dizer a verdade. É, coloquei no Skype agora, mas enfim, só pra avisar, de repente, a pessoa entra pelo Scooby, alguma coisa assim, e não tá vendo o que a gente tá vendo, né? Ah, essa outra é muito sem graça, cara. Também achei. Eu não gostaria de menosprezar ninguém, ouvintes, por favor, não fiquem chateados, mas essa outra capa alternativa parece muito trabalho de faculdade de publicidade do primeiro semestre, cara. Sei bem o que é isso. Sabemos, Marcelo, sabemos. É, sabemos. E se você, ouvinte, tem essa capa, eu acho que deve comprar outra, cara, que realmente... Qual é a editora do livro, Diego? O Sobrevivente, publicado pela editora Leia. Leia. Ah, boa editora. É Leia ou é Leia? Olha, pra mim é Leia. Sempre vai ser Leia, porque é a princesa Leia. Pra mim também, mas eu não gosto da princesa Leia, então é Leia, porque eu ouvi alguém falar que é Leia. Mas é a editora também do Clube da Luta, né? Então bacana, bacana. Já que eu tô no Scooby, tá? A nota desse livro, já não é um livro tão recente, né? Mas foi comprado há pouco tempo pelo nosso querido amigo Diego Locou. É, foi avaliado, olha só, a diferença do Isaac Asimov, né? O livro do Chuck Palahniuk, Sobrevivente, foi avaliado por 1.024 pessoas. Tá, bem mais, né? Quase 10 vezes mais. É, e a média do livro, de 0 a 5, de 1 a 5, né? É 4.13. Então também tá bem avaliado e o pessoal gostou bastante. Espero gostar também. Mas só puxando o sardinha pro Asimov outra vez, esse livro é muito mais avaliado, mas a média do Asimov é melhor. Ficção científica. É nóis, Bruno, toca aí. Mas então, Bruno, pra encerrar o episódio, cara, mais mais uma vez, né? É, deixe seus links, fale do seu podcast. E antes de você falar, passar a palavra pra ti, muito obrigado por ter gravado com a gente. Eu reitero o convite pra que você venha para o Livrocast em si, né? Não para um JPC, não tô menosprezando o formato, mas pra falar de um livro que você leu e discutir tema, personagens e tal, com mais afinco. Então, muito obrigado, cara. Espero que seja a primeira vez de muitas. Antes de o Bruno falar também, eu queria mostrar pra todos os ouvintes aqui que essa é a prova de que as pessoas, mesmo depois de ter filhos, inclusive quando são pequenos ainda, conseguem tempo pra fazer alguma coisa diferente de trocar fralda. É, entre uma troca de fralda e outra, minha leva uma média de 3 horas, dá pra fazer bastante coisa. Inclusive de madrugada, que acontece muito frequentemente, a cada 3 horas, entre 1 e 2 da manhã, e entre 5 e 6 da manhã, é muito divertido acordar esse horário. Mas vamos lá, cara, faz seus links de volta aí, por favor, pra gente agradecê-lo devidamente pelo serviço prestado aqui hoje. Bom, se você ouviu e conseguiu associar alguma coisa do que eu disse, porque eu tenho um problema de manter frases coerentes às vezes, você pode acompanhar o 300ml, que é um formatinho de... A gente comenta notícias do mundo pop, mundo nerd, sei lá como você chama, no www.milkshakesemgelo.com.br. A gente também tá no facebook.com/milkshakesemgelo e no Twitter no @shakesemgelo. A gente, de vez em quando, agora ficou um pouco mais complicado, mas a gente também faz programas especiais com um tema só, então a gente pode falar sobre... A gente fez o último sobre o Ayrton Senna do aniversário... É, aniversário de morte e tal, mas bem bacana, ficou bem bacana. A gente fez um especial sobre isso, a gente fala sobre filmes, enfim, a gente fala de tanta coisa que fica complicado de explicar agora. Mas uma passadinha lá no site, espero que você goste, é bem diferente do Livrocast, gente. O Livrocast tenta manter uma postura mais séria, mais... Aham, tá bom. Não dá muito certo com o Diego por perto. Não, mas perto do que a gente faz, vocês são praticamente eruditos, cara. Olha, a gente lá é um negócio impressionante, cara. Que beleza, o telefone tocando aqui. Vou botar no modo. Pode falar. Não, pode acabar, acaba aí. Alô? Oi, tô ouvindo. Boa noite. Pode falar. Sim, consultor da... É Diego. Tudo bem até agora? Sim. Exatamente, sou eu mesmo responsável pelo telefone da residência. E sabe o que eu acho engraçado? É que vocês já estão me ligando a semana inteira e eu não quero mais receber ligação de vocês. Então por que que não vou pro inferno? Não se fude. Para de me encher o saco, caralho! Caraca, velho. Diego, quer falar alguma coisa pra encerrar o episódio? Não? Cara, assim, depois dessa ligação, assim, tô até mais tranquilo agora. Não, deu pra perceber, cara. Eu descontei o estresse do dia inteiro nesse cara. Não, foi invisível, audível, sei lá, né? Então só pode dizer uma coisa, cara. Pro Diego não se estressar mais, vamos acabar a gravação por aqui. Bruno, muito obrigado, cara. Vamos agora ler comentários, e-mails e dar uma respirada, uma tranquilizada, que acabou. Então vamos lá, Diego, para a leitura de e-mails e de comentários. Seu Diego, tá mais tranquilo hoje, cara? Tá mais calmo? Ninguém te ligou de nenhum call center? Não sei o que você está falando, Marcelo. Aí tu me quebra, né, cara? Tá, mas tá mais relaxado, tá tranquilo, tá em paz, tá de volta ao Diego Loco normal. Como assim normal, cara? Sou sempre um cara normal. É que a gente acabou de presenciar uns segundos atrás, era uma explosão tua, mas ok, ok. Diego, temos um sorteio pra fazer então, cara? É, isso mesmo. Sorteio de quê e como é que eram as regras? Por favor, me lembre. É um sorteio do livro Corporate Zombies, uma nota de sobrevivência corporativa, né? E as regras eram curtir o Facebook do Livrocast, curtir o Facebook do Corporate Zombies, compartilhar publicamente a imagem da promoção e clicar em quero participar lá na aba promoções. Exatamente, né? Uma cortesia dos amigos Vitor Sardinha e André Ferreira, né? Os autores do livro que gravaram o episódio com a gente. Então, quem participou no Facebook, seguindo as regras que o Diego falou, está concorrendo a esse livro. E sem delongas, cara, bora sortear isso então? Vamos lá. Então rufem os tambores. Olha só, Diego, quem foi que ganhou, cara? Olha que coincidência. Ô, Marcelo, quem ganhou foi o nosso ouvinte, sempre comentante aí, Anderson Messias. É, o presente superativo amigo nosso aqui no site, né? Então, Anderson, parabéns, cara, finalmente contemplado pelo Livrocast. É, vamos entrar em contato com você pra gente combinar como será essa entrega e tal. Aguarde receber algum e-mail ou até alguma mensagem do seu Facebook, então, já que o sorteio foi no Facebook, né? Cara, parabéns, a gente fica feliz que tenhas participado e ganhado. E outros que não ganharam, não deixem de participar, que essa não será a última vez que rolará um sorteio no Livrocast. É isso aí, fiquem de olho que logo, logo tem mais promoções. É, vamos... Ou fiquem de ouvidos, né? Já que somos um podcast, né? Então continue acompanhando a gente e vocês ficarão por dentro de próximos sorteios. Novamente, Anderson, parabéns. E Diego, vamos agora para a leitura de e-mails e de comentários. Ouvinte faz para levar um pedaço do Locotopia ou do Livrocast para casa? Basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar em loja no menu. Canecas criativas, bonitas, vários modelos, qualidade, tudo que você já sabe. Exatamente. Se você quer opinar ou conversar com a gente aqui do Livrocast, basta escrever aqui embaixo na postagem, na parte de comentários do site, ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K e de enviar nome, idade, cidade e profissão. Além disso, você que está nos ouvindo pode e deve nos seguir no Twitter, no @Livrocast e no @Locotopia, e curtir as fanpages facebook.com/Livrocast e facebook.com/Locotopia. E ainda, se você estiver ouvindo a gente pelo iTunes, não deixe de dar lá suas 5 estrelinhas para o Livrocast e deixar uma resenha também, que é bem mais interessante, pois motiva as pessoas a nos conhecer, né, Marcelo? É, e a gente agradece bastante por isso, né? Agora, se você estiver usando o Android, ouça o Livrocast através do aplicativo Pod Store. O Livrocast indica o Pod Store. Porque pra quem pode. Diego, tivemos muitos comentários, cara. Esse é um bom sinal, é muito positivo. É um ótimo sinal, Marcelo. Nesse último mês, né, o JPCcast 14 e o Livrocast 44 estouraram a caixa de entrada. Espero que continue assim. Mas é bom avisar que por esse motivo, a leitura de e-mails, infelizmente, né, não vai poder privilegiar todos. E a gente vai passar um pouco mais corrido. Então, não reparem, todos foram respondidos no site, por e-mail, no Facebook, onde quer que tenha sido contato, né? A gente agradece do fundo do coração todo mundo, é muito importante pra gente isso. E enfim, vamos lá começar então com a leitura dos comentários e dos e-mails do episódio JPCcast 14, Os Goonies e os Assassinos do Cartão Postal. Posso começar, Diego? Pode começar. O primeiro comentário foi deixado pelo amigo podcaster Bruno Assis, 24 anos, jornalista de BH e podcaster no Papo de Mineiro. Apareceu por aqui algumas vezes já e vamos ao comentário dele. Ele nos lembrou, Diego, que ele tem muito preconceito com os livros do autor Patterson. Sim, ele comentou isso já uma vez, né? Isso. Do JPCcast. Exatamente, ele comentou isso, que já tinha dito em outro episódio também, mas que esse Patterson, ele é um autor guarda-chuva, né? Que serve apenas, segundo ele, de marca para vários autores desconhecidos. Por exemplo, os Assassinos do Cartão Postal, que foi o livro que eu julguei no último episódio, é escrito em parceria, entre aspas, com a tal de Lisa Markland, o que significa que ela que escreveu o livro e apenas foi publicado em parceria com Patterson, né? Não que significa, né, mas o que o nosso ouvinte querido não sugere, né? Eu não conheço o autor pra dizer, não posso afirmar, né? Eu não sei, realmente não participei do processo, não posso afirmar nada, né? Mas talvez, possivelmente, tenha sido, não sei. E ele coloca um parênteses aqui no comentário dele, que na capa que a gente julgou no episódio passado, não tinha essa informação, mas na capa que tava no site das livrarias Curitiba tinha essa informação de que era parceria e tudo mais. Então fica aí uma pulguinha atrás da orelha dele, levantada novamente pelo Bruno, né? E enfim, tem gente que leu e gostou, tem gente que deve ter lido e não tenha gostado, né? Mas enfim, uma informação relevante que eu acho legal a gente pontuar aqui no Livrocast. É, tem gente que leu e ainda comentou sobre o livro, né? Que foi o Jadel Maximiliano, 29 anos, psicólogo, escritor do, abre aspas, dessa vez não vou postar o nome do site para que o Diego não reclame, mas na próxima volto, fecha aspas, de Lavras, Minas Gerais. É escritor do manual prático do Canal Sentimental, Diego. Exatamente isso. Que leu os Assassinos do Cartão Postal e gostou bastante, né? Então, se é ou não um guarda-chuva, o nosso amigo Peterson, o autor do livro, talvez ele se serva de alavanca, então, para outros autores bons que não tem tanta visibilidade, não sei. É verdade, é um bom ponto de vista, um ponto de vista. Eu não gostaria que fosse assim, né, Marcelo, caso seja, né, não sei também, mas... Pelo menos que seja positiva, né, não negativa. Exatamente. A relação. Então, Marcelo, ele falou o seguinte do livro do nosso autor, editora, né, já que ele tá lançando outros autores aí. O livro é realmente muito bom. Você é envolvido na trama e aos poucos vai entendendo o papel de cada um naquela teia. Não é o livro de suspense policial mais surpreendente que já li, mas não é qualquer livro que consegue me fazer ficar grudado na leitura como esse. É um livro que eu recomendaria a alguém que quisesse enveredar pelo gênero de suspense policial, mas ainda não está preparado para leituras mais densas. Abraços e boas leituras. É, então, talvez, se o Bruno tiver razão, vamos colocar assim, se ele tiver razão, que realmente é um autor guarda-chuva, talvez não tenha sido tão ruim assim, né? Ou se foi realmente uma parceria entre os dois autores ali, o Peterson e a Lisa, então parabéns pros dois, que pelo menos o Jardel, um ouvinte nosso, gostou do livro. Se mais alguém ler, por favor, comente com a gente, que a opinião de vocês é sempre muito importante. Então, entrando nos comentários do LivroCast 44 Corporate Zombies, né, que foi onde a gente teve o maior número de comentários, fico bem feliz com isso. Começamos com um e-mail enviado pela Marina Brito, 19 anos, Recife, Pernambuco, estudante de biomedicina. Na hora que vi que vocês iam falar sobre Corporate Zombies, eu lembrei que já haviam feito um JPCCast sobre ele, mas depois de ouvir o episódio do LivroCast em si, eu realmente fui convencida a comprar o livro. Fiquei super curiosa em lê-lo e, sem dúvida, eu vou dar ele de presente para uma bela galerinha que eu sei que adora histórias e teorias de zumbis. Acompanho vocês há pouco tempo, mas já terminei de escutar praticamente todos os casts e já divulguei para vários amigos que também gostam de leituras. Continuem sempre melhorando, pois vocês são ótimos. E um pequeno comentário fora do assunto. Sempre fico arrepiada com a música de abertura de vocês. Me sinto em uma história de suspense. Oh. Que bacana, cara, aquela vinhetinha de apresentação do LivroCast. Então, Marina, muito obrigado por ter ouvido todos os episódios, ou quase todos, né? Espero que vocês tenham gostado de todos, com as suas limitações ou não. Que bom que tu gosta da vinheta. Eu acho que é a primeira vez na história do LivroCast que elogiam ela. Uhum. Eu nunca tinha ouvido um elogio, mas bacana. E, cara, espero que realmente você goste também do Corporate Zombies, né? Uhum. É uma coisa a se notar, Diego, é se tu comparar os comentários do JPCCast com o LivroCast, né? Muita gente achou que o livro seria ruim e mudou de ideia depois do LivroCast. Tendo esse contato com os autores, uma discussão mais aprofundada e tal, mudou de ideia e é muito bacana. Então, que você vá atrás, que você leia, que você goste e volte aqui depois para dar a sua opinião. Exatamente. Bom, e o próximo comentário, Marcelo, é da Joana Mazen, que botou aqui entre parênteses pra gente nunca mais perguntar se é com S ou com som de Z. Então é Mazen, com som de Z, que fique bem claro. Mesma coisa de casa, né? Isso, a mesma coisa que Corporate Zombies. Também, verdade. Mas Zombies é com Z, Marcelo. Ai, droga, tá, enfim. É. Eu caí. 37 anos, poeta, blogueira, mas trabalhando com telecomunicações. Moradora de Campinas, São Paulo. Que diz o seguinte: oi, meninos. E a lista aumenta mais uma vez. Desde o JPC, eu fiquei curiosa com este livro. E agora, com um bate-papo com os autores, fiquei ainda mais. Acho que também sou um zombie. Só preciso descobrir em qual categoria me enquadro. E o teaser do livro ficou incrível. Não tem como não querer ler o livro ainda hoje. Abraço. Tu chegou a ver o teaser do livro, Diego? Marcelo, não faça perguntas difíceis. Cara, é fantástico. Eu cheguei a mandar pra um monte de amigo meu que gosta de cinema e tal, porque ficou muito bem feito. É muito bom e realmente deixa muito mais curioso, assim. E a Joana, Diego, ela falou ali em cima que é blogueira, né? Uh-huh. Ela fez uma postagem indicando o podcast de literatura, indicou a gente, se não me engano, o Cabuloso Cast e o 30 Minutos, né, do Lucien e do Vilto Reis. Uh-huh. E vai estar aqui embaixo na postagem depois. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado por divulgar a gente, por ouvir, por comentar, por divulgar, né? Por acreditar nesse projeto. Pô, muito bacana, muito obrigado. E que bom que tu gostou, né? Eu acho que é positivo a gente fazer a lista de leituras de cada ouvinte aumentar cada vez mais. Outro comentário deixado foi pelo Felipe Massal, 26 anos, ainda consultor e ainda pretenso podcaster, Mogi das Cruzes. Olha só. Tá na hora de fazer esse projeto rodar, hein? É, tá na hora de deixar de ser um zumbi, né? E... Enfim, fiz um trocadilho besta. Antes de mais nada, parabéns pelo excelente episódio. O papo com os autores foi excelente. Quando eu vi sobre esse livro no JPCCast, confesso que não fiquei interessado. Achei que seria mais uma história de zumbi, porém, ao ouvir o episódio e entender a proposta do livro, só fiquei com vontade de ler o quanto antes. Pois como consultor, passo por diversas empresas e posso dizer que reconheci alguns tipos de zombies comentados. Aliás, acho que sou um deles também. Certamente irei comprar, ou ganhar, né? No caso, falando da promoção, que infelizmente não foi vencedor, mas não deixe de participar. Abraços aos loconianos. Eu quero descobrir quem são esses tais loconianos ainda. Somos nós, cara. Ah, é mesmo? Mas, Diego, aí tá até um exemplo de uma pessoa que não tinha gostado muito da ideia do livro, né? E depois mudou de opinião. Uhum. E eu acho bacana, cara. Foi bem legal. Esse papo com os autores foi bem esclarecedor, assim, da obra, né? Sim, sim. Eu não tinha lido o livro na oportunidade, ainda não li, mas o fato de trazer os autores pra cá já deu mais, deu um outro foco pro livro, assim, muito, muito bacana. E a gente espera que os nossos ouvintes continuem gostando dos episódios e se motivando a comprar os livros, obras, né, as séries, enfim, vamos ver o que vem aí pra frente. Felipe, muito obrigado, cara, e a gente espera que em breve tu deixe de ser pretenso podcaster, né, vire um podcaster de fato. E o próximo comentário é do Wilson Bran, enfim, K, enfim, Gli, enfim, Oni. 3 pontinhos, KKKKK. Bancário, 38 anos, São Paulo, São Paulo. Diego, é o Wilson Brancaglione. Foi isso que eu falei? Tu botou uns hífens no meio, só que ele botou hífen no e-mail, cara, só pra gente saber pronunciar, né? Foi pra... Mas ok, pode seguir. Marcelo e Diego, vocês são culpados, pois estou ficando cada vez mais pobre cada vez que escuto o programa de vocês. E nesse cast apresentado, terei que comprar esse livro, que me deixou muito curioso. Mesmo não sendo eu muito fã do Universo Zumbis, adorei o programa e parabéns pela qualidade. Abraços. É, aqui eu vou parafrasear o amigo Lucien, né, que ele fala o seguinte: eu não sei se eu digo obrigado por fazer o ouvinte ter mais vontade de ler, né, ou se eu peço desculpas por fazer gastar dinheiro. Então fica naquela dicotomia, né? Uhum. Mas fico feliz. O Wilson, Diego, ele comentou também depois, cara, ele comprou esse livro, tá repetindo, ele não é fã de zumbis, mas ele comprou o livro, ele leu o livro e ele voltou à Locotopia, ao Livrocast, pra comentar o que ele achou. Posso ler aqui a opinião dele? Pode comentar. Quer dizer, pode falar. Ah, então tá. Quer dizer, pode ler. Pode comentar, pode falar, pode ler. Eu vou ler então, tá? Já que tu deixou eu ler. Acabei de ler o livro e foi um dos melhores que li sobre gestão, pois foi ao ponto com uma linguagem simples e sem rodeios. O mundo corporativo é agressivo e estratégias militares são utilizadas para conquistar lucros e deixar os acionistas felizes. Já li muitos livros de gestão e na maioria deles retratavam um ambiente corporativo sadio e de certa forma tranquilo, o que não é verdade, e Corporate Zombies ratificou tudo aquilo que penso. Atualmente, vivemos em uma guerra e para vencê-la precisamos de estratégias e armamentos para sobreviver nesse modelo capitalista selvagem. Adorei o programa e o livro Corporate Zombies. Indico. Sou fã de carteirinha de vocês. Parabéns. Olha, quer dizer que uma indicação nossa surtiu um efeito positivo na vida de alguém. Exatamente. E tu reparou que a gente virou um clube agora? Oi? O pessoal tem carteirinha nossa, cara. Ah, pois então. Ai, cara, comentário que eu tô colocando em prática o que eu aprendi contigo, Diego. As piadas sem graça. Mas muito bacana, Wilson. Obrigado por ter vindo aqui, voltado, né? Comentar pra dar teu parecer. É muito legal essa troca de ideias, né? Como eu sempre falo, eu e o Diego, cada um de nós tem a sua opinião. De repente não é mesmo de vocês, de repente tem algum ponto que a gente não salientou. Então é muito importante essa participação de vocês também. Espero que mais pessoas façam isso, de ler os livros que a gente comenta e vir aqui no site dar a sua opinião, né? Pra gente é muito bacana isso e obrigado por tê-lo feito. Bom, e eu deixo aberto aí para nossos amigos ouvintes, designers, se quiserem fazer uma carteirinha do Livrocast, mandar pra gente, criarem aí alguns modelos de carteirinha do Livrocast, e sabe, a gente escolhe uma e... Boa! E realmente faça, né, talvez. Faz um clube da leitura Livrocast. Exatamente. Bacana, cara, bacana. Será que tem designer nos ouvindo? Não sei. Será que alguém vai nos ajudar? Aguarde o próximo episódio. Diego, então chegando à parte final, cara, dos agradecimentos a quem comentou, a quem não teve seu comentário lido aqui, mas foi respondido, foi agradecido, né, por nós em texto, agora vai ser agradecido também em voz. Posso começar também? Pode começar. Então vamos começar pelo Marcos Alencar, do blog LeituraCast, que também tem um podcast, LeituraCast, né, link aqui embaixo na postagem, que gostou muito do cast e do livro A Culpa das Estrelas, e diz que nós vamos adorar o livro As Vantagens de Ser Invisível. Já leu? Já viu o filme? Eu assisti o filme, né, o The Perks to Being Wonderful, né? Isso. Com a atriz que fez a Hermione de Harry Potter, que eu nunca lembro o nome dela. Ah, é a Emma Watson, né? Emma Watson, isso. Tu gostou do livro, do filme? Eu achei o filme bacana, não li o livro ainda, mas pretendo ler quando minha pilha diminuir. É, quando a gente colocar na pauta do Livrocast, né? Vamos conversar sobre isso, mas eu tenho curiosidade pra ver o filme e ler o livro. Agradecemos a Juliana Dias, que leu O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, e ficou muito ansiosa para ler a continuação, de nome inglês, Hollow City. Eu acho que não tem no Brasil ainda. Não faço ideia. Mas bacana. Agradecemos também o Thiago Santos, que concorda com a gente que Forsythe é um excelente autor e que adorou o episódio 43 sobre o livro O Vingador. Agradecemos a Suk, que se sentiu na obrigação de furar a fila de leituras para ler Os Goonies, que ela achou bem fiel ao filme. O que é bom, não sei, talvez. Tu já leu o livro, Thiago? Não, está na minha fila. Tranquilo, tranquilo. Eu te entendo. Uma coisa engraçada da Suk, cara, ela comentou em outro episódio e tal, que ela baixou o cast 42 sobre On The Road, né, que a gente gravou com o Vilto Reis e com o Juca D'Angelo. Uh-huh. E olha só, Diego, ela esqueceu de ouvir. Ela colocou numa pasta lá e foi ouvir só meses depois. Olha! E disse que se arrependeu muito, cara, porque o cast ficou muito bom e é um dos livros que ela mais gosta, que ela já leu várias versões e tem várias edições diferentes e tal. Então é engraçado, né, que pelo menos ela lembrou de ouvir a gente depois, né? Espero que esse episódio ela ouça na semana de lançamento. Agradecemos também o Anderson Pereira, que disse que Os Goonies é o filme da infância dele e que por nossa causa ele ficou com vontade de comprar a edição especial, que ele tinha a edição normal já, né, mas que ele ficou com vontade de comprar a especial, apesar de ser mais cara, apesar de, enfim, já ter um livro, né, mas que a gente deixou ele com... Apesar de ser infinitamente mais bonita, ter um mapa pra moldurar... É, esse é o problema, a gente deixou ele com mais vontade de ter o material completo, entendeu? É. Agradecemos também ao Gabriel Efgen. Efgen? Acho. Que diz que trazer os autores do livro é sempre uma boa. Bacana. Quando for possível, faremos isso, né? É, e quando não for possível trazer os autores, né? Quando for um só, a gente tenta trazer o autor. Mesmo que ele fale outra língua, né? Vamos fazer uma entrevista em inglês um dia desses. Agradecemos também o Anderson M. Silva, olha só, o vencedor do livro Corporate Zombies, que riu demais com Funk Zombie nos extras do Livrocast 44. Tu chega. Tu gostou do funk, Diego? Cara, eu acho que foi uma ótima forma de transformar todo aquele sofrimento da gravação, com um sinal muito ruim e com várias travadas no meio, em algo divertido, porém de má qualidade. Foi uma questão também de vingança. Foi uma vingança pessoal. Eu me senti leve, sabe? Eu vou zoar pra me vingar. Não, tô brincando. Foi super bacana o episódio. Foi só uma brincadeira que eu me forcei a fazer no final. Agradecemos também ao Mauro Viana, que nos conheceu graças ao Eduardo Spor e curtiu muito o nosso podcast. Deixou sugestões de pautas legais e que certamente discutiremos se vai entrar na pauta ou não. Isso, cara. Foi bem bacana as sugestões dele e tal. Vamos dar uma estudada com calma. E, Mauro, continue acompanhando que, com certeza, no médio prazo, vamos colocar assim, uma das suas sugestões será acatada aqui no Livrocast. E agradeço também ao Spor, que se estiver nos ouvindo, muito obrigado por trazer mais um ouvinte. Claro, pô, o Spor, nossa, depois que a gente fez o cast com ele, bombou aqui, né? Muito obrigado por ter gravado com a gente, né? E por ter ajudado na divulgação. E por fim, Diego, agradecemos também a Bianca S. Souza, que sempre ouviu o Nerdcast e ficou surpresa ao descobrir que existia um podcast sobre livros, o Livrocast. Que bacana, bem-vinda e a gente espera que você goste tanto da gente quanto gosta do Nerdcast, acompanhe tanto quanto os acompanha, né? E bem-vindo ao mundo da literatura. Exatamente, ao universo da literatura. Diego, um último tópico só, cara, pra quem chegou até o final desse episódio, tu lembra de uma vez que tu falou de uma divisa de Itapocu com Morro Grande? Sim, eu realmente tirei a foto, mandei pro Marcelo, mas não era bem uma divisa, depois que eu vi que era uma placa que mostrava o sentido para dois bairros, né, Itapocu e Morro Grande. Mas não interessa, a piada ficou muito boa. Mas está a foto aí provando que realmente existe uma placa onde mostra Itapocu e Morro Grande. É, exatamente, cara, a foto tá aqui embaixo na postagem, se você lembra da piada que foi comentada em alguns comentários atrás aí, em algum JPCcast, né, a foto aqui embaixo da postagem mostra a piada que o Diego fez naquele episódio. Quem quiser conferir, dá um clique aqui embaixo que é bacana. E eu acho que mais nada a acrescentar, Diego. Ficamos por aqui então, cara? Só tem uma coisa a acrescentar sobre esse fato. É, quando eu parei pra tirar foto, a Erika ficou puta comigo. Você fez um bem, cara. Você tava devendo aquela foto pra mim e pra uma galera que cobrou depois. Deixa ela ficar braba, tá? Mas, cara, então, o JPCcast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. E espero que tenham gostado do Morro Grande ou do Itapocu. Exatamente. Uma boa semana pra todo mundo, gente. Vocês estão me ouvindo muito chiado aí, tá tranquilo? Não, tá só, tranquilo só aqui. Quando, só quando tu fala X. X, aí fica chiado. É, tipo, chiado, né? E eu ainda fui na dele, cara. Eu achei que isso era a coisa, magia da edição, cara, mas eu tô vendo que é constante, né? Ah. Todo mundo acha, esse é um erro recorrente no Livrocast. Fantástico. Eu escuto bastante isso no começo de todos os Livrocasts. O pior, as piadas dele são algo que eu já me acostumei, que eu não tô acostumado com a minha inocência de acreditar no que ele fala, sabe? Cara, mas o pior, sabe o que é? As piadas até que são boas, cara, eu gosto, pelo menos. Eu não sei se a grande maioria dos seus ouvintes faz faz isso, mas eu bastante risada com o Diego, não, cara. Não, a grande maioria não gosta, eu acho. Então eu sou minoria. Mas chegaram a ver, ele falou, tipo, ah, só fica chiado quando tu fala X. Aí eu fui lá eu e falei X. Pra confirmar a teoria do Diego. Mas beleza. Exatamente. Isso é pela qualidade do podcast, que é assim mesmo. Tá lá. Porra, minha mulher tá me chamando, peraí, só um minutinho. O que foi, Diego? Oi. Olha aqui, rápido. O quê? Eu tô com o notebook no colo. A repórter tá na frente de uma porta. Ah. E daí a porta fica bem fechada do lado dela. A Erika se matando de rir lá e me chamando pra ver um negócio no jornal. O que que era? Uma mulher, a repórter tá falando na frente de uma porta daquelas que abre sozinha, tá ligado? Uh-huh. Aí a porta fica abrindo e fechando. Ai, tô se rachando de rir lá. Ai, cara, tá louco, velho. Tá louco, espovado, tá louco. Ô, Erika, tá falando sobre o autor lá que morreu? Uhum. Ah, tá, é o espírito do autor que tá... Eu sou a Su, né? Isso, é o espírito dele que tá abrindo e fechando a porta, pra sacanear. Caraca, o Diego faz piada. Cara, o Diego faz piada com tudo, velho. Eu preciso levar o Diego pra gravar com a gente, bicho. Cara, vai ser, olha, ele vai ficar lá.